E o que é bolado é assim. Agora é pra quebrar, hein? Swinga, swinga. Todo mundo no rebola, rebolado. Que delícia, mexe tu, vai. Vem na swingue. Verdadeira, te acabou. Mexe, mexe, se covai, truta. E é assim que se faz. E mexe o ombro, e mexe o ombro. E o quadril, pra esquentar. Joga as mãozinhas, bota na palma e começa a rebolar. Tá muito lindo, todo mundo dançando. Isso aí, galera, vamos nessa. Pra esquentar, joga as mãozinhas. Dançou!